Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 8 de agosto, em segunda discussão, o projeto de lei 1599 de 2012, em que o deputado André Siciliano, do PT, faz alterações na lei 3496 de 2000, que proibiu depósito prévio para internações e atendimentos médicos. Ele faz acréscimos no artigo que trata da necessidade de anúncio da norma, estabelecendo que o aviso via cartaz em locais visíveis traga o seguinte texto: constitui crime a exigência de cheque caução de nota promissória ou qualquer garantia, bem como de preenchimento prévio de formulários administrativos como condição para o atendimento médico hospitalar e emergencial, nos termos do artigo 135-A do Decreto de Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal. Caso o aviso não seja feito, a unidade poderá ser punida com multa de 10 mil UFIR. Porque a gente escuta isso diariamente, né? Nos hospitais privados que exigem que o parente do paciente que chegue naquele instante com a urgência da internação do CTI ou da UTI, que ele possa assinar contratos, promissórias ou mesmo cheque caução. Então a gente faz uma previsão legislativa aqui no estado do Rio de Janeiro, uma lei para proibir essa prática e, uma vez acontecendo, tem multa de prisão e multa ainda com o dobro do valor exigido. Fica a cargo de quem fiscalizar? O Estado vai fiscalizar, o Estado na regulamentação determina a fiscalização. O projeto também inclui referência à Lei Federal 12.653 de 2012, que normatizou o tema nacionalmente, no artigo que trata da punição. O objetivo, diz o autor, é garantir a previsão das penas da legislação federal na norma estadual. A pena para quem descumprir a lei é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. A punição poderá ser dobrada caso a pessoa que não tenha recebido atendimento sofra uma lesão corporal grave e triplicada se houver a morte do paciente, informa o parlamentar. Reportagem Ronaldo Ribeiro.